426-16, contato de processo no seu receptor, sensor 118, decimal 9. 296, daqui a pouco, 426. Bom dia, Azul 42, sendo meio, estabilizado final 1-0. 42 no meio, aguarde pista livre, vento no 30 graus, 89. 42 no meio. Salas 29, siga via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 3530. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 42. Bom, amém. autorização de tráfego. Bom, 1192, já tá confere. Para Recife, nível 370 aprovado. Decolagem na 110, curva à esquerda, vida Puca, Zambo, Caju, comando rota do plano de voo. 5030, transponder, controle 119, destino 8. Está estabilizado na 3891. Autorizado para Recife 390, não está na restrição de autorização. Confirma na intenção de informação. Autorizado, nível 390 e permanece em restrição de autorização. Estabilizou ILS até 3891. Você falou no chamado laboratório 118, decimal 9. 389, boa. 95. 385, boa. Está 3891, passando de serra, baixar travado. Autorizado por pista no 0, está 3891. 9191, seu solo aos 39, chega a sala em 12 no decimal 1. 3191, boa noite, né? Solo, Salvador. Bom dia, tá 3891, lembrando o seu escudo. 3891, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portal 02. Alfa Juliette, portal 2, tá 3891. Autorizado, chega para o táxi. Autorizado, posicionamento, não mais. Tati Índia, ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste 1013. Não compreendi, confirma, por gentileza? Informação, a Beruta está sem iluminação, está só com a coleção. Gente, graças ao nome da minha vida. Pode chamar o controle? Ok, Sim, mas eu falei, ó, 5-1, agora 1-9, décimo 8, mau voo. 5-9, grato. Salvador, mais bom dia, eu vou 192 por Cajamucaju, passando 2.700. Como 192, bom dia, contato com a Tana Decolagem, sua está o nível 390 na saída Fuga, Transição Caju. Autorizado, nível 370 na Fuga Caju, vou 192. 390. Conforme cotejado, 390, vou 192. 192, chama agora o centro de Recife. 125, decimal 4, 5, 126, decimal 800. Presente, centro Recife, na frequência 12545, caso negativo 12985, voo 992. 3520. 3520, bom dia, prossiga. Copia a Aracaju, por gentileza. Zero, curva esquerda, subida Conde, Aracaju. 5042, eu transpondo, controle 119, decimal 8. 190 aprovado, decolo 10, saída Conde. 5042, transpondo. E 198, controle. Correto, espera o posicionamento. Salvador, bom dia, tá 38, quando meia, a informação é descendo 1150. 3520, confunda 35, amor, 135, 2 horas e 70 mil pessoas. Centro 050, identificou, chegada a Mari, com 1090, tá 38 na meia. Obrigado, até daqui a pouco. Boa noite, linda. Coluna 0, dançando 30 graus, meia dúzia, não. Aline, qual é a coluna 0, dançando 30 graus? Salvador, 1973, autorização Guarulhos. 1973, boa noite, por gentileza, para Papa Chaminhão, na vez, na décima UNA. Obrigado. Salvador, gol 1973, autorização Guarulhos. 1173 para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda Mótida. Via peso 10 até Taubaté. 5045 transponder, o controle 119.8. Meia zero para Guarulhos autorizado, absoluto 10. Decola na El, Leda Mótida. Voa Taubaté. 504598. Controle, voa 1973. 1973 para posicionamento. Está pronto, 1973 posicionamento. Autorizando o Salvador, eu tô Mike Alfa Alfa na posição 12 do Pátio 1. De 1-1-9-8, bom voo. Mike Alfa Alfa, prossiga. Alfa Alfa solicitando autorização de reboque da posição 12 do Pátio 1 para a posição 10 do Pátio 1. Segurando aí a parte do término. Ok, a força nenhuma, muitíssimo obrigado. 1-1-9-8. 18 também poderia voar na Ponte Duna? Termo 6, adesso para 2 no César, alternação 0 no 3, autorizado direto Duna, autorizado com a Ponte Duna, repetição no 0, responsabilidade. Autorizado Duna, 2000 pés, 1013, vai rebotar estabilizado, 38, 1 6. Táxi, eu vou Corona 73, estamos com 83 a bordo, 3h50, até na galera. Dica de Índia, ponto de espera, 2118, do sinal 95, ajuste 1013, bom voo. 13, à direita, 118, do sinal 95, vou Corona 73, obrigado, André. Bom dia, voo 1173. 1173, bom dia. Livre de decolagem, piscina 0, vento 1, 6, 0 graus, 7 nós. Livre de decolagem, drama 0, voo